Projota. Musique. Coruja. Vem, vem, vem. Cinco ou seis malucos vem descendo a ladeira, procurando um lucro bruto nessa sexta-feira. Peço por favor, proteja senhor, que a quebrada não tá brincadeira. Porque se desespera, se cê não entendeu, isso é só pra quem lidera. Só aconteceu, vim tipo rico e prospera. E eu tô no pique, uma era. E vagabundo tá que tá na de fazer um banco. Só clique, é um dois pra recolher 3 milhão e dar fuga no toque do Vector. Tão caro, tudo pago, tudo raro. Elas me querem como um diamante. Enquanto cê chama sua mão direita de namorada e a outra é diamante. Ei, mini investe nós que vale a pena, eu sei. Cê quer um vagabundo e quer problema, tem. Coruja e música roubando a cena. E o Projota é o chefe, flow mega cena. Flow, casa nova da minha mãe, flow, gold life, flow, Panamera. Dessa maneira, ah. Tamo trampando tanto, cuzão, que domingo pra nós já é segunda-feira. Então respeita meu nome, eu janto tanto esses frango, mas nada mata minha fome. Use, o que cê sente quando mata esses MC? Só sinto beat no fone. Cês são criança brincando com fogo. Hoje vão dormir abraçando um pinico. Igual, sério, meus mano, é Chaves. Cês são o bonde dos Kikos. Olha pra mim, cuzão. Minha conclusão é que você é um otário. Sem um 7-1, meu nome é PC1. Eu mato 7-1, ao contrário. Mágico de Osasco. Elas conhecem. Pra quem vem do Munhoz igual nós. Lollapalooza é quermesse. Em nome do pai que se encontra ausente. Filho trafica droga pro Espírito Santo. Esse é o pai nosso da onde eu venho. Rezamo ele pelos quatro cantos. Te vejo tão falso nesse jogo, boy. Duas caras na sua moeda. Me vejo tão rei nesse jogo, boy. Duas coroas na minha moeda. Herdei 500 de prejuízo. Onde tudo errado, eu duvidei do certo. Adão fracassou no paraíso. Quero ser Diz e triunfar no deserto. Sem Armani, sem Louis Vuitton. Sem os kits mais foda. Meu povo traz marca na alma. Que eu queria que um dia saísse de moda. Grita que é o melhor até o Dolly. Tô tirando venda na era dos views. Rappers ridículos, sem igual políticos. Vivem de fake news. Yeah, sempre, sempre meu papo foi reto. Não vacile, cê é na minha reta. Foi tipo a Dilma, não tinha meta. Mas no fim do cálculo eu dobrei a meta. Eu desci minha pipa pra passar cerol. Tô atropelando até de bicicleta. Os fila da puta que fala mal de rap. E esses arrombado que nunca dá seta. Vou cortar na mão, vou cortar na mão. Quem nasceu balboa vence sem ter pressa. Cortei geral, te mando a remessa. É muita cabeça pra pouca travessa. Quem é poltergeist não tem me samara. Depois vou mandar essa rima impressa. Pros trouxa que só fala mal de mim. E vou morrer sem ter escrito uma linha dessa. Já tirei meu mano do crime, hoje eu vou tirar meu mano do bar. Depressão é foda, mano, eu já tive. Só eu sei como é que eu saí de lá. Porque o lugar de onde eu vim é uma fábrica de Bin Laden e Pablo Escobar. Mas também é uma fábrica de sabotagem. Você que escolhe quem quer se tornar. Cinco ou seis maluco vem descendo a ladeira, procurando um lucro bruto nessa sexta-feira. Peço por favor, proteja senhor. Senhor, que eles voltem cada um pra sua rezadeira.